saudades do mundo, com vontade de querer correr, de dar uma volta ao redor de tudo. Os caminhos se abriram, meu corpo fechou, vou abrir cortinas com o meu vento. Sou cavalo com asas, cavalgando as almas perdidas do submundo do tempo, com saudades do mundo. Hoje eu acordei com saudades do mundo, com saudades do mundo. Hoje eu acordei com saudades do mundo. Se abriram, meu corpo fechou, vou abrir cortinas com o meu vento. Sou cavalo com asas, cavalgando as almas perdidas no submundo do tempo, com saudades do mundo. Hoje eu acordei com saudades do mundo, com saudades do mundo. Hoje eu acordei com saudades. Fechou, vou abrir cortinas com o meu vento. Sou cavalo com asas, cavalgando as almas perdidas no submundo do tempo.